com os melhores intérpretes, com as composições mais famosas, com os melhores arranjadores e com gravações autênticas e originais, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem aniversariou na última quarta-feira, gentil e dileta funcionária da nossa querida Lafique Imóveis, Dona Regina Carsucap, que na oportunidade recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt e do Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, todas as felicitações, felicitações também da equipe pela casa acolhedora de seus familiares e de suas amizades. Parabéns, Dona Regina Cardoso Cap, pelo seu nível vivido na última quarta-feira. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Sr. Roberto Barbosa Filho reside aqui em nossa cidade de São Carlos. Ele está atento e gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, com a Santos, excelente intérprete, ele que residia em Santos, do Serrinha, em belíssima roupagem, esta composição brejeira regional maravilhosa, que tem como título Chitãozinho e Chororó. Silvio Caldas, talentoso. Silvio Caldas, saudoso. Silvio Caldas, o titio. Em gravação maravilhosa, autêntica e original, de autor conhecido, Meu Limão, Meu Limoeiro. Tudo isso para ele que reside aqui em São Carlos, Sr. Roberto Barbosa Filho, em nossa cinta nesta manhã de domingo. Ainda o conjunto Demônios da Garoa, conjunto que tem a cara de São Paulo. Demônios da Garoa cantando do Zequete, a voz do morro. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando guia lá pra aqueles cafundó. É o angu, o chitã, é o chororó. É o angu, o chitã, é o chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. E a triste a coruja na punheira do paiol. Quando chego o entardecer e a triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles capundó. É o angu, o chitã, é o chororó. É o angu, o chitã, é o chororó. A roxa com a seca larga pó. Na baixada do areião eu sinto prazer maior. Ver a rolinha no andar, no areião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o angu, o chitã, é o chororó. É o angu, o chitã, é o chororó. Faço minhas caçadas antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer corrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o angu, o chitã, é o chororó. É o angu, o chitã, é o chororó. Sei de uma notícia que outro canta melhor. Meu coração dá um balanço, fica meio danzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala gigiló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o angu, o chitã, é o chororó. É o angu, o chitã, é o chororó. Thank you. irmã, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindô lelê, outra vez tindô lalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindô lelê, outra vez tindô lalá. Morena, minha morena, corpo de linha torcida, queira Deus você não seja perdição da minha vida. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tinto lelê, outra vez tinto lalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tinto lelê, outra vez tinto lalá. Quem tem amores não dorme, nem de noite nem de dia, dá tantas voltas na cama como peixe na água fria. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tinto lelê, outra vez tinto lalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tinto lelê, outra vez tinto lalá. A folhinha do alecrim cheira mais quando pisada. Há muita gente que assim quer mais bem se desprezada. Jacarandá, uma vez tindô lelê, outra vez tindô lalá. Queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou um samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou um samba. Sou eu quem levo alegria saber quem eu sou. Querem saber quem eu sou. Ao relembrar velho amor, que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar, da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar, mas ela está em nossa sintonia. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos agora atender a dona Marlene Gustavo Silveira, que reside em Araraquara, a morada do sol que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música, saudade. Ela que reside na Avenida Portugal, lá em Araraquara, dona Marlene Gustavo Silveira, conosco nesta manhã, e ela gostaria de ouvir com o saudoso e talentoso Chico Viola, o rei da voz Francisco Alves, em arranjo do maestro Fonfon, do João de Barro, O Dia Tão Feliz. Ainda para ela, dona Marlene Gustavo Silveira de Araraquara, em nossa sintonia, Roberto Carlos assinando, Carlos Galhardo cantando, ele que era o cantor que dispensava adjetivos, em arranjo do maestro Nelsinho, De Tanto Amor. Oh, que dia tão feliz, tra-ra-ra-ra-ra-ra. Contente estou, o amor chegou, é meu coração quem diz. Oh, que dia tão feliz, tra-ra-ra-ra-ra-ra. Do céu azul sobre o verde mar, novo sol veio brilhar. Nossa alegria não há de ter mais fim. Vamos viver então cantando sempre assim. Oh, que dia tão feliz. O amor voltou, toda a gente diz. Oh, que dia tão feliz. Alegria não há de ter mais fim. Vamos viver então cantando sempre assim. Oh, que dia tão feliz. O amor voltou, toda a gente diz. Oh, que dia tão feliz. Amor, só pra me despedir,